Então, se a pessoa quiser sair de casa, essas são as restrições que eu vou te passar. Se a pessoa quiser sair de casa, ela não pode sair mais do que 50 metros quadrados. É, se for levar o cachorro para fazer xixi, cocô, essas coisas. Mais o quê? A pessoa, se ela quiser sair para fazer uma caminhada assim, sabe? Tipo, para não ficar dentro de casa, as pessoas vão ficar louca. 50 metros quadrados também, o raio de 50 metros. E a pessoa não pode ir com outra pessoa, ela tem que ir sozinha. As pessoas devem manter uma distância de 2 metros na rua, se for sair. Se você for jogar o lixo para fora, você tem que manter 2 metros de distância, senão a polícia pode prender e pode multar também. As pessoas podem ir para funerais, né? Porque se pessoas morrerem, mas não pode descer mais do que 10 pessoas no funeral. O casamento também pode ser, mas não pode descer 10 pessoas também no casamento. Mas eles estão recomendando para não fazerem casamento nessa época. E também esporte não pode fazer mais. Antes eles tinham até liberado o esporte, mas não pode fazer mais esporte. Então, se tiver mais alguma pergunta, essas são as restrições do governo até agora. Ah, também sobre o exército.